passado o tempo que você se foi, mas ainda sinto a sua falta aqui, porque não consigo te esquecer. Oh baby, você ficou preso no meu coração, feito tatuagem, uma desilusão, pra me machucar e me fazer sofrer. Por isso preciso não te esquecer. Quero me casar com você. batom gosto de fruta que deixasse na minha boca. E ai que coisa louca, eu gostei daquele beijo cheio de desejo, me senti tão envolvente no teu corpo quente. E aquele seu jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Eu quero outra vez contigo, deitar na tua cama, acordar te ver sorrindo, dizendo que me ama. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Chega pra cima, vou dançar brega, menino. E a verdadeira majestosa do Brasil, pra gente, bora Mauri. Se é pra dançar brega, menino, pra cima. Dentro do meu carro estou olhando pra você, meu bem. Estou seguindo todos os seus passos, estou sem ninguém, amor. Na porta do seu prédio eu já cansei, amor, de esperar. Mas toda vez que olho você faz questão de me evitar. Será que é o amor que está batendo no meu peito? Só penso em você e até não durmo mais direito. Sou seu admirador, sou seu amante, seu canto. Por isso, amor, lhe fiz essa canção. Yeah. agarradinho, vai. Inteligente. Te quero. Puxa vida, como eu te quero. Ora bolas, como eu te adoro. Te quero, te adoro, meu amor. Coisinha linda, venha me trazer os teus carinhos. Quero te abraçar devagarinho. Te quero, te adoro, meu amor. Brilha como a luz do sol. Um dia lindo, vou sair pra namorar. Trocar carícias, muitas juras de amor. Eu sei que a gente vai casar. No sax dele, Janderson Siqueira. Eita, coração apaixonado, hein? Quebrar o gelo é querendo acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance pra tentar viver sem dor. E sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. E sempre estar lá e ver ele voltar. O fogo teme a noite, como a noite faz temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo que existia um mundo azul. Estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. E sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite faz temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. De seda e o seu corpo